0. Vou direto Nixon, após Puído, onde o receptor peruísque 1-0, após passar na rota do plano de voo, decola da 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Momo, após Batata, correção, saída Momo, Nixon, após Batata e Puído, transponder 5545, controle 1-2-0, sinal 8. 3-0-4. Direto Puído, intercepta Perisque 1-0 após o plano de voo, decolando da pista 1-0 com curva esquerda, na saída Momo, transição Nizza, o transponder 5545, controle 1-2-0, décima 8, chinelo 625, pronto para pushback, acionamento da 0-1. O chinelo 6225, ciente, aguarde para push, cotejamento correto. Ciente, aguardando, 6225. Paulo, Salvador, bom dia, Altar 3304, voa a pista antes da Alfa. Então, 3304, prossigo táxi pela Alfa, reporte antes da Juliette. Vou sair pela Alfa, reporte antes da Juliette, da 3304. O número 05, autorizado ingresso na Juliette, portão 05. Juliette para o 5, com 605. Baixou e travou, 5217. Flip 5217, autorizado pouso, pistão 1-0, vento no 40 graus com 10 nós. Livre pouso, 5217. O Xané 6225, estimado de 3 minutos para push. Gente, 6225. Zero, confirm people on board, alternative and endurance. Call the board 148, endurance 3 hours, American 980. American 980, clear to taxi via April 1, Alpha, India Alpha, loading point, contact the tower, no sequence 118, decimal 95, altimeter starting 1021. 1021, clear to taxi apron India Alpha, holding point 10, call power there, American 982. É, bom dia. 5826, continue a aproximação, ajuste no 021, reporte baixado e travado. Portarei. Chané 6225, após a passagem no Boeing 757 da América, sua retaguarda está autorizado o push. Gente, após a passagem do Boeing 757 da América, autorizado o pushback, o Chané 6225. Cipstime 217, solo aos 36. Chame o solo agora, 1-2-1 decimonove. 19, obrigado, bom dia. Tem um cortezinho para ser externo, baixado de travar. Qualidade 5826, autorizado pouso, pistão 1-0, vento no 40 graus com 12 nós. Livre pouso, 5826. Patango, Bravo, Quilis, que mantenha-se em condições visuais, seu nome é 1500. Teste, aporte, Taripe. Solo é o Oceano 6225. Livre, só para informar que nós tentamos aqui pela companhia também, que através do pessoal do despacho, operador do Kinger, e nada ainda, tem como entrar em contato com eles, vocês têm contato direto. Negativo. A gente vai tentar entrar em contato com o Infraero para eles entrarem em contato. Não, agora tá vindo um com um carrinho, eu acho que é esse aí, ele vai subir agora, obrigado. Daí vai iniciar então o 6225. Ok, isso é menos difícil. Aqui tá, obrigado. 5217, autorizado ingresso na Juliette, remoto é 1-4. 1-4, para o Puxa, que essa meta tá 3139 aqui no Pátio. Então, 3179, aguarde após o ingresso do TRIP, de um ATR da TRIP e na remota, o NUQAS está autorizado, puxa. Ok, após o ingresso do ATR, está autorizado. Muito obrigado. Paulo, bom dia, voo no 9-2-3, da Mike, do 360 para Guarulhos. Sim, para o Paulo. Voo no 9-2-3 para Guarulhos, 360. Nível 360, via Pezulu 16, até Bravo, até Zulu, após conforme a rota do plano de voo, decola da 1-0, com curva, primeira curva direita, saída da Eolinda, após direto bridge, transponder 5547, controle 120, sinal 8. 360 para Guarulhos, via Pezulu 10 até bridge, após a Pezulu 16 para DHC. O decola da 1-0, curva direita, da Eoleda Brito. O transponder 541, controle 208. Bom, no 923, corrigindo, o transponder 5547, já coordenado com o centro, saindo da Eoleda, após o direto Brito, a gente recebe o Pezulu 16. Da Eoleda, e após direto Brito, a Pezulu 16, 5547, bom, no 925. Gol 923, correto, repartição para puxa acionar. Portará, gol 923. Solo, bom dia, web 5826. Web 5826, prossiga taxi pela Alfa, repartição de Juliette. Alfa, Juliette, 5826. Azul 9131, aguarde estimado de 8 minutos para push. Aguarda para push e acionamento azul 9131. 18.95, América. 1895. American 980, 10. American 980, good morning, clear to line up and take off. Runway 10, wind 140 degrees, 10 knots. Clear to line up and take off, runway 10, American 980. Web 5826, após o início do táxi do Fokker 100 da Avianca, está autorizado o ingresso na Juliette, Perfeitão 02. Para o táxi, seu B 103, alternativa com 6, autonomia 4 horas e 20 minutos. É 6225, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, segundo Rio 18, decimal 95, ajuste no 021. Autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera 1895, 1021, 0625. American Line 980, Airborne at 45, contact Salvador Departure Control now, 120.8, and have a nice flight. Thank you, and off to departure 120.8, American 980, bom dia. Bom dia. Salvador Departure, American 980, climbing 2.4. For flight level 290, Puka Departure, Kachu Transition. American 980, radar contact on departure, Kachu level 290, Puka Departure. Puka Departure 290, American 980. 61 autorizado, push, reporte pronto para táxi. Autorizado, push, reportará para táxi. Desde voo 050, QNH no 021. Autorizado ao nível de voo 050 no 021 na margem. Para o Salo Chanel 6312. Da decolagem pistão 10, vento no 30 graus com 12 nós. Autorizar a decolagem 10, Chile 6285. Chile 6312, Copia? Chamei 6312, autorizado para Recife, nível de voo 350, via Peruísque 58, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída PUCA, transição Caju, transponder 5564, controle 120.8. Chalé 6312, cruzamento correto, reporte pro Parapuxa. Chimitorre 18.95. 448, controle agora 10.8, controle agora 10.8, Chanel 6225, obrigado, bom domingo a todos. Controle Salvador, novamente bom dia, Chanel 6225, cruze 1400 na Momo. Chanel 6225, bom dia, contato, radar na decolagem, suba para nível de voo 320, saída Momo. Ok, 320, sai da Momo, Chanel 6225, obrigado. Azul 9131, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, chama torre 118, decimal 95, ajuste no 021. Por gentileza, coordenar com o Centro Recife após, quando possível, proa de Bahia para nós? Confirma a proa? É, proa de Bahia, se possível. Aguarde. Aguarde, 6225, obrigado. A 3732, desça para 2000 pés. Autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, reporte habilitado no localizador. 3732. Autorizado para 2000 pés, 0021, portará estabilidade. Controle comigo, chanaria 3-1-1, desça mais. Chanaria 3-1-1, acionei indicação, autorizada a chegada bom, se desça para nível de voo 080, QNH no 021. Para 080, chegará bom. Consigo liberar a velocidade do bom? Está livre da velocidade, Chanel 6391. América Nani, Ethereal Contact Recife Center. 126.85 e Fanebel 125.45. 126.85, 125.45, América 980, bom dia. Bom dia. Pena 3179, decolador 250, controle 120, decimal 8. 1208, muito obrigado, bom dia e bom domingo. Salvador, bom dia, tá 3179, decolou na sua escuta na Dael, possibilidade para o Dael. Tá 3179, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída Dael. Possibilidade é para o Dael. Autorizado, Dael, pois Dael Leda, pois Leda Bridge. Posto, Dael Leda Bridge, obrigado.

Bravo, Kilo Whisky no solo 5-4, confirmando o parte 4. Gente, autorizado backtrack, aporte livrando a pista, Bravo, Kilo Whisky. Pré-cancionamento, 926, Nigra Sonar, parte 1 para táxi. Chama na Gol, no 923. Bom voo. Controle 120.8, azul 9131. Boa tarde. Controle Salvador, bom dia, azul 9131. Azul 9131, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, saída PUCA. Sobe para 370, saída PUCA, azul 9131. Xanema 225, chame Centro Recife, frequência 128.8, alternando 126.0. Ok, agora Centro Recife 1288, alternando 260, Xanema 6225, obrigado e bom domingo a todos. Eu também. Xanema 319, desça para 2000 pés, autorizado para o sinal LS, aposta avisado no localizador. 319, tente para 2000, estou parado estabilizado. São 3732, passando Luna, complete, aproximação de torre 118.95. 24. São 3732. Chama a torre, 3732. Até logo. TAM 3179, chame Centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. Ok, 25133.25, muito obrigado, bom dia e bom domingo. Você também. Obrigado. Reconfirma a frequência da torre para o 3732. 3732, 118.95. 18.93. Salvador está 3732. TAM 3732, ajuste 1021, reporte baixado travado. Já está baixado travado. Sente, TAM 3732, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento no 30 graus com 12 nós. Autorizado pouso na 10. Volvo 1923 para o táxi, 185 a bordo, 3:40 de autonomia, alterna Galeão. Gol 1923, autorizado táxi via Índia Alfa no ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 022. Índia e Alfa, 1022, a torre 295, gol 1923. O Xanam é 312, livre acionar, pode ficar para táxi. Três sete três dois no solo, zona 201, direita.